Quem dera inimigo fosse um dragão. Eles são ratos, mas são mais que um milhão. A última missão, eu adoro. Últimas vezes deu pra reparar não. Só me resta mais um boss. Os porcos defendendo eles com um demônio no corpo. Mataria todos. Mas quem pula do penhasco é sempre nós. E se desse eu gritaria até ficar rouco. Se escutassem tudo bem, perder a voz. Um propósito grande sempre dói. Se fosse pra nada, não chamaria a jornada do herói. O medo é grande, o caminho foi bem maior. Não dá mais tempo de pensar se poderia ser melhor. O céu escurece conforme a batalha aparece. Eu faço a minha prece. Que eu possa ver o sol mais uma vez. Eu selei nosso destino. No momento que eu saí da minha cama e decidi que nenhum de nós vai durar mais do que um mês. Pra uma omelete precisamos de quebrar alguns ovos. E pra paz nós precisamos de explodir alguns crânios. Aprendemos a baixar a cabeça desde que somos novos. Não questionamos, sorrimos e acenamos. Tudo dentro dos planos. E ainda se surpreendem quando nós nos revoltamos. Eles queriam criar um mordomo. No fim criaram um monstro. Um arqui-inimigo, uma ferida que não cura com nenhum ponto. No fim disso tudo vocês já sabem. Eu faço os milagres e eles que viram um santo. É sempre assim. Vários é povinho tentando saber a fórmula secreta. Tem vários plantão nesse mundo louco, que merda. E no fim é clichê como tesouro ser os amigos que nós fazemos no caminho. Como no fim vencer mesmo sendo o filhote que caiu do ninho. Algumas vezes ver a sorte comprada do inimigo fez as minhas bênçãos não parecer tanto. E graças a Deus eu só colho o que eu planto. Ele semeia a tristeza e hoje vai cair no pranto. E se alguém tiver que chorar pra alguém rir, eu decidi que vai ser ele pronto. Thank you.